Alfa, em qual parte se encontra? Autorizado, Teixeira de Freitas, no meu pé, direto, colada pistão no 7, curva direita no corredor Axé, controle 119.80, aciona 5127. Volta B? 02, estacionamento de táxi com a torre, 119.95, Oscar do Papo. E você só os 4612, eu não deve ser móvel. Salvador, bom dia, 07, bom dia. Alfa Gillette, portão 05. Alfa Gillette, 05. Pátio 5, reposte quando pronto para o táxi. Salvador, bom dia, gol 1715, externo, baixado e travado. 1715, bom dia. Tráfego avistado, altímetro 1011, o vento variável com 03 nós, autorizado pouso, pista no 0, 1715. Gente, pouso autorizado, pista no 0, 1715. Polo 897, complete a aproximação, torre 1895. 2954. 3171, autorizado Guarulhos, 360, Operador 16, decola da pistão no 0, curva direita da EL, lei da bridge, controle 119.80, aciona 5130. Controle Salvador, bom dia, tarde. Bom dia, 3, desça para 4 mil pés na chegada, bom fim. Ajuste 1-0, 1-1. Baixar travado 1897. Afirmativo, Gol Noite 97, entendido. Baixado travado no externo, botão aproximação, aguardando pista livre. Gol no 7, 1 no 5, no solo 5-0. Liberando agora na Foxtrot, Samo Solo em 1-2, 1 no decimal 9. 2-9, Gol no 7, 1 no 5. Gol no 897, autorizado pouso, pista no 0. O vento norte com 4 nós de intensidade, Gol no 897. Teve pouso na 1-0, Gol no 897. Juliette, porta 1-1. Gol no 7, 1-5. Para Alfa. Ponto no ponto, espera ataque sua aí. Papá, o altímetro no 0-9. 897 no solo ao 5-3. Direita, chama solo 1-2. No decimal 9. Direito 2-1-9, boa noite, 9-5. Critério 3-1-5-3, desça para 2 mil pés. 1011, ajuste remostabilizado. 297 ao solo. Por gentileza, táxi lento, previsto é o portão 612 que ainda se encontra ocupado. Ok, táxi lento do 612, 987 agora. Gente, reporte antes do táxi Juliette. Obrigado. Solo, TAM 3171, pushback estacionamento, portão 06. TAM 3171, meia dúzia portão, coordenação aqui pessoal, responde para o táxi. Autorizado a portar táxi, 3171. Afirmativo, decola a partir da interseção Papá. Ciente, Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, autorizado, ingresso, decolagem, pista 97, o vento variável com 03 nós, o altímetro 1011. Ciente. Tem condições de puxar deixando a entrada do portão 06 livre? Nossa, vai coordenar o pessoal da porta. Gente, obrigada. 897, ingressa com cautela, Juliette, portão 06, observando a aeronave da TAM puxando no portão. Ok, 06, observando a aeronave da TAM, boa noite, dá tempo. Controle Salvador, é o Papa Romeu, acho que parou. Oscar Alfa, subiu até 1.000 pés, virou a Xé, reporte o Faro da Barra. Reportar a Faro da Barra. Estimado de pouso, Oscar Papa Alfa. Águia. estimando Teixeira de Freitas a 1000. Retificando, às... Pode me ouvir. Horas Zulu. Zero, zero, zero, copiado, Oscar Paral. Sala 3171, solicito o táxi, POV 1977, alternando de avião, com 3 horas e 40. Tá 3171, táxi autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1011. E 11, parte 1, 395, cuidado com o domínio. Obrigado, senhor também. Vai prosseguir até o destino, não é ok? Salvador. Bom dia, 3 da manhã. Está no momento uma milha. 3153, confirmando seu motor e transmissão muito baixa. 3153, Torre. 3153, Torre, Salvador. Salvador, 3153, efetou chamada, a senhora copiou? Agora sim, 3153, pouso autorizado na 10, vento norte com 2 nós. Pouso autorizado na 10, 3153. Tá 8.95. Oscar Mavara Alfa de frequência 2345 e ao ingressar na terminal Léo, chama o controle 1120. E mantém cabeceira 10, tá 3171. Faz o tráfego da companhia e mantém na 10-3171. Papá Rodeu, vai para Paral, para Salvador, para a Teixeira de Freitas, mantém o seu pé. A magnética 2-0, ajustado 1-0-1-1-1. Está na frequência do controle ainda, ó, pessoal. Ô, desculpa, cara, trouxe a pista. Acontece. Da 3153, no solo de Salvador 06, direita, chama solo 121, décimo 9. Salvador 18204 Lagoa, ciente da hotel, autorização Galeão. 1804, autorizado Galeão, nível 360, operjoluna 0. Decola da pistão no 0, primeira curva direita da Euleda Bridge saída, controle 19980, aciona 5147. Zero autorizado Galeão, decola precisa da Euleda Brito, 19-0-2, 4187, transponda, voo 1804. 1804, confirmando controle 119, decima 80. Em 119, decima 8, bom voo. 19-8, bom, obrigado. 5-1-51-47. 1804, bom dia, Recife autorizado no 330, operisco 58. Decola na pistão no 0, primeira curva esquerda, na saída pouca, transição Aracaju. Controle 119, decima 80, aciona 5144. O 3890, só confirmando, o aerovia Perusco 58 e o transponder 5144. Procedimento correto, já puxa o sinal 3890. Salvador, bom dia, voo 1642, informação... 42, copia? Informação, hotel, 1642, copia. 1642, autorizado Recife, 390, nível, perisco 58, decola da 190, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 11980, aciona 5157. Autorizado 390 para a decolada 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju. Transponder 157, controle 119, decimal 8. Gol 1642, protegimento correto, chama para o especacionamento. Chamará. rodovia, outro número 211, informação hotel, Galeão. Câmara 211, bom dia, autorizado Galeão 360, Operzulu 10. Recola da 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5150. Galeão 360, Operzulu 10, curva 10, curva direita da El Leda Bridge. Na volta, controle, curva 0, responda, decimal 211. 211, correto, chama o pushback acionamento. A 3171 no chame Recife em 125 13325. 13325, 804 da Gol, ponte 8 para pushback acionamento. 804-08, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamaral, no 804. 804 da Gol, 140 a bordo, 3:40, alterna Campinas para ataque. 104, autorizado via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, sinal 95, altímetro 0012. Tá autorizado via Pátio, ponto de espera 1895. Você confirmou ajuste 10012? Afirmativo, 10012. Obrigado, boa noite. Salvador, bom dia, voo Monomê 07, sou 25 para autorização. Monomê 07, bom dia, autorizado Guarulhos 1360, Operzulon Monomê. Recola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle 119, décima 80, aciona 5161. Guarulhos 1360, via Operzulon Monomê, decola 10, curva à direita da Euleda Bridge. 1985, 61 no transponder, gol 1607. 1607, cotejamento correto, chama o pushback e fundamento. Pará. Foi gol no 804, ponto de espera dando 0, aproximando pronto. Ali mantém inicialmente cabeceira no 0, gol no 804. Ali mantém no 0, gol no 804. Noite 04, autorizado, a linha decolar, pista no zero, o vento variável com 03 nós, o altímetro agora 10012. Tá, livre ingresso e decolagem da 10, boa noite 04. Salvador Bonita, 3517, informação hotel. Já conferi nossa autorização, Brasília, nível 380. Afirmativo, 3517, autorizado Brasília, 380, Operzulon 17. Decola da pistão no zero, primeira curva direita na Arbor, Elefa. Controle 119, décima 80, aciona 5163. Autorizado 380 Brasília, decolando da 10 com a primeira curva direita, saída agora é nessa, via Amplitude 1 no 7, controle 119, 80, Esse 57 correto, tinha um post de estacionamento. Demorava para o estacionamento também. Minha 2 no ano, confirmando, tá no 07? No ano, 0 autorizado, minha 2 no ano, chama a TACA. Muito bom dia, Whisky Yankee Uniforme, quem tem a informação? Bom dia, Whisky Yankee Uniforme, a sua identificação desse aparato 2000 pés, ajuste no 02, reposto estabilizado. A 2000 pés, ajustado no 02, camarada, estabilizado para o partilhador Whisky Yankee Uniforme. Paulo 3290 para o táxi, temos 159 a bordo, 3 horas, Natal. 3290, táxi direita via Índia, ponte de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 1012. Gente, táxi Índia, ponte de espera, 295, 1012, no norte da 3290. Salvador 62, Uno, Uno, Índia, ponte de espera da 10 Torre, 1195, altímetro 1012. Base 1, Índia, ponte de espera 1012, 1195. Estou confirmando, ponte de espera 1185. 295. Aeroporto 642, portão 09, o tráfego Chanel libera retaguarda, está autorizado, chama táxi. Autorizado, poste, aporta na táxi, bom, minha patrícia. Confirmando, assim que o tráfego da Chanel libera retaguarda, bom, no 642. Aeronave libera retaguarda, autorizado. Edson Lodoro, bom dia, 103890, ponto de espera 10, pronto. 103890, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento variado com 02 nós, o altímetro no 012. Gente, 2012, livre alinhar e decolar na pista no 0, 103890. Recife 1335, gol no 804. Bom dia, bom trabalho, bom domingo. Bom domingo, bom voo. Gol 607, 85 para pushback de acionamento. Autorizado, 607, chama táxi. Chama táxi, 607. Oxenai 612 no 1, bom dia, Lima, tem que adicionar no 0. 62. Dan 3890, decolado de Salvador, os 32, controle agora em 1-9-8, bom voo. Controle em 1-9-8, bom dia, Dan 3890. 3 vai aguardando, aeronave puxando. Gente, aguardando, Dan 3590. Salvador, bom dia, Dan 3890, saída Cuca Caju. 3890, subi uma tempo, deixei 0, fica pouca vigilância. Venho 330, possibilidade de voar Caju, senhor? Inicialmente eu mantenho a saída 3890. No perfil, tá 3890. 0. Salvador, o gol 1642 com 105 a bordo, 3 horas e 18 de autonomia alterna Natal. 1642 está setorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 902, 11895, altímetro 1012. Via Pátio, Juliette para a ponte de espera da 10, o gol 1642. Ponte de espera, 7389. Gol 1642, é que ponto de espera via Índia. Via Índia, corrigindo. Solo Gol 1607 para o táxi, 171 a bordo, 3h40, autonomia do Rio Galeão. 1607, táxi em frente, parte 1 no Índia, ponto de espera da 90 Torre, 118995, altímetro 0012. 7, 7, e aí, ponto de espera de 2005, movimento 07, bom dia. Rodô, muito bom dia, Whisky Anker Informe. Whisky Anker Informe, bom dia, altímetro 0012, já baixar a travada? Ainda não, senhor. Nossa intenção é cancelar e prosseguir pela esquerda aqui direto na pena base da 17. Sente reporte para o cancelamento e modificação do plano, o Skink Uniforme. Uniforme cancelando a partida presente, prosseguindo para a base pela direita da 17, o Skink Uniforme. Sente o Skink Uniforme, plano modificado aos 36, curvando agora à esquerda. Para uma base pela direita 17, reporte na final do 17, baixado e travado, Whisky Yankee e Uniform. Boa tarde, senhor. Salvador, muito bom dia, gol no 607, próximo ponto de perdão, 17. Gol no 607, a Lima tem cabeceira 10 inicialmente. Já é manter 10, gol no 607. Mandei Alfa, Yankee Kilo, matrícula. Alfa, Yankee Kilo. Sente. Solo, bom dia, boa noite, 97, posição 6, hotel, situação bom. Da 35, 17, no portão 03, assim que a aeronave da Gol passar retaguarda, autorizado posto, chama táxi. 35, 17, copiou o solo. Cliente, após o gol, prossegue, pega o chamamento da 35, 17. Gol no 897, confins, copia. Afirma. Gol no 897, autorizado, confins, 360, autorizou o 16. Decolada 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 1-1-9-8-0, sala 5-1-7-0. Obrigado, confins, 3-0, apertou o 1-6, sala 1-0, da El, Leda, Bridge, controle 19-1-8, transporte 1-7-0, boa noite, 9-7. 8-9-7, cotejamento correto, sinal posicionado. Afirmativo, senhor, então, vamos girar a base para a final contra embaixo-checado completamente visual. Afirmativo também visual com site eixo Excel, autorizado pouso, pista 17, o vento é calmo, Whisky Yankee Uniform. Afirmativo, senhor, vento calmo, ciente, autorizado pouso, Whisky Yankee Uniform. O número 607, decolado de Salvador, 38, controle em 1-9, decimal 8, 198, bom voo. 198, graças, 607, bom dia. Voo 1-7-1-5, com hotel para compra de autorização, Brasília. 1-7-1-5, autorizado Brasília, 360, upper do 1-7, decolado 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 1-1-9, decimal 8. Transponder 5165. Oi, Janja. Arbor Elefa. Arbor Elefa. 360, autorizado Brasília. Apesulo 17. Decolagem 10 com curva direita na Arbor Transição Elefa. 5165 a transponder. 119.8 é o controle de saída. 1-7-1-5. Sentindo 5, atendimento correto, chama para o estacionamento. Chamar agora para o ponto 11. Alfa Yankee Kilo solicita autorização para ingressar no pátio 3 até o 08. Na autorização para ingressar no pátio 1 até o 08. Alfa Yankee Kilo está autorizado, chama o término do reboque. Gente, obrigado. Afirmativo, Whisky Anchor informa, estacionar frequência livre na EPTA. Até a próxima. B42 aos 40, decola, chama o controle, 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle, bom dia, gol 642, decola. 390, sai da PUCA, gol no 642. 390 na PUCA. Na 6211, chame agora o centro Recife em 123325. Centro 6211, chame Recife, a frequência 123325. O gate de número 9. Gente, a Frank 9V chama na saída do pátio 3. Afirmativo, chamará na saída do Pat 3, Yank 93. Solo da 3597, ponto do TAC, com 87 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, alternando Campinas. 3597, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 11895, atendimento 1092. Autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera do 818-95 e PNH 1012, da 3597. Da 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 02 nós, altímetro no 012. Autorizado a decolar, pista no zero, que é no 012, com 3517. Controle, vou 1167. 14 havia direto para o Lodge Bridge. Será coordenado para o Lodge Bridge 607? Sim, 607.